Ficheiro 13, página 104. Ainda bem que te encontro, Ayla, exclamou Proleva, que se aproximava na companhia de quatro mulheres. Ayla reconheceu Bela Dora e Jaivena, as companheiras dos líderes da segunda e da sétima cavernas, e cumprimentou-as com um aceno de cabeça. Elas devolveram o cumprimento. Questionou-se se as outras mulheres também eram companheiras de chefes. Pareceu-lhe reconhecer uma delas. A outra procurava manter-se longe de Lobo. Zlandoni andava à tua procura, prosseguiu Proleva. E vários jovens perguntaram por ti, Jondalar. Garanti-lhes que te diria que os encontrarás no abrigo de Manvelar, no acampamento da terceira caverna. Proleva, onde fica o abrigo da Zelandónia? Perguntou Ayla. Não é longe do acampamento da terceira caverna, mesmo ao lado do lugar escolhido pela 26ª, respondeu Proleva, assinalando a direção aproximada. Não sabia que a 26ª já tinha montado o acampamento, disse Jondalar. Stevadal gosta de estar no centro da ação, retorquiu Proleva. A caverna não se instalou toda no acampamento da reunião, mas existem alguns abrigos para aqueles que, por uma razão ou outra, ficam até mais tarde e precisam de um sítio onde dormir. Tenho a certeza de que haverá muitas idas e vindas, pelo menos até depois da primeira cerimónia matrimonial. E quando será? Quis saber Jondalar. Não sei. Duvido que já esteja decidido. Talvez Ayla possa perguntar a Zlandoni, sugeriu Proleva e seguiu para onde se dirigia com as outras mulheres. Ayla e Jondalar despediram-se e encaminharam-se na direção dos acampamentos que lhes haviam indicado. Quando se aproximaram do da terceira caverna, Ayla reconheceu o enorme alojamento dos Zlandonia com as suas dependências. Nesse preciso momento, pensou, recordando-se da reunião de verão do ano anterior, nas jovens que se preparavam para os ritos dos primeiros prazeres, fechadas num dos abrigos especiais, enquanto lhes selecionavam homens adequados. Num outro abrigo, encontravam-se as mulheres que haviam escolhido usar a franja vermelha para realizar a função de mulher Doni desse verão. Tinham decidido pôr-se à disposição dos jovens que usavam cintos de puberdade para os ensinar a compreender as necessidades de uma mulher. Os prazeres eram uma dádiva da mãe e os Zlandonia consideravam que era um dever sagrado assegurar-se de que a primeira experiência dos jovens adultos era adequada e educativa. Acreditava-se que os jovens de ambos os sexos necessitavam de aprender a valorizar devidamente a grande dádiva da Mãe Terra e que cabia aos mais velhos e mais experientes demonstrar e a explicar, partilhando a dádiva com eles da primeira vez, sob a observação atenta e discreta dos Zlandonia. Era um rito de iniciação demasiado importante para ser deixado ao acaso dos encontros fortuitos. As duas dependências estavam bem vigiadas, pois a maioria dos homens achava-as irresistíveis. Alguns não podiam sequer olhar para elas sem ficarem excitados. Os homens, sobretudo os jovens, que já haviam celebrado os ritos de virilidade, mas não tinham ainda companheiras, tentavam espreitar lá para dentro e, às vezes, entrar no abrigo de raparigas. E alguns homens mais velhos gostavam de vaguear por ali, na esperança de ver qualquer coisa. Quase todos os homens disponíveis desejavam ser selecionados para os primeiros ritos de uma jovem, embora isso também implicasse um certo grau de ansiedade. Sabiam que seriam observados e temiam não estar à altura, mas quando tudo corria bem, experimentavam uma satisfação especial. Quase todos eles guardavam excitantes recordações das mulheres de Oni que os haviam iniciado. Mas impunham-se restrições àqueles em quem recaía a vital missão de partilhar e ensinar a dádiva da Mãe Terra. Nem os homens selecionados, nem as mulheres de Oni, deviam ter contacto próximo com os jovens durante um ano após a cerimónia. Estes eram considerados demasiado impressionáveis e demasiado vulneráveis, e não sem razão. Não era incomum uma jovem, que tivera uma primeira experiência agradável com um homem mais velho, querer repeti-la, embora isso fosse proibido. Depois dos primeiros ritos, podia ter qualquer outro homem que desejasse, e que também a desejasse, mas isso tornava o primeiro parceiro ainda mais apelativo. João Dalar fora escolhido com frequência antes da sua viagem, e aprender a esquivar-se com delicadeza das jovens, às vezes insistentes, com quem partilhara uma experiência cerimonial, terna e afetuosa, e que tentavam surpreendê-lo quando estava sozinho. Mas, de certo modo, era mais fácil para os homens. No seu caso, tratava-se de um acontecimento isolado, uma noite de prazer especial. As mulheres de Oni tinham de estar disponíveis todo o verão, ou mais, principalmente se eram acólitas. Os jovens tinham impulsos frequentes e levavam algum tempo a aprender que as necessidades das mulheres eram diferentes e a sua satisfação mais variada. Mas as mulheres de Oni deviam assegurar-se de que os jovens não desenvolviam um apego duradouro, o que por vezes era difícil. A mulher de Oni, de João Dalar, foi a primeira, quando ainda era conhecida por Zolena, e ensinara-o bem. Mais tarde, ao regressar à Nona Caverna, depois de viver vários anos com Dalanar, foi escolhido algumas vezes. Contudo, na puberdade, enamorou-se de tal forma por Zolena que não quis mais nenhuma mulher de Oni, chegando a desejar que ela fosse a sua companheira, apesar de diferença de idades. O problema foi que também ela nutria fortes sentimentos por aquele jovem alto, bonito e carismático, com cabelo loiro e olhos de um azul pouco comum. E isso criou problemas a ambos. Quando chegaram ao abrigo de Manvelar, bateram num painel de madeira junto à entrada e, levantando a voz, anunciaram-se. Foram convidados a entrar. O lobo está connosco, avisou Ayla. Que entre também, disse Morizan, abrindo a cortina. Ayla não voltara a ver o filho de Manvelar desde a caça aos leões e sorriu cordialmente. Depois dos cumprimentos, Ayla disse: tenho de ir ao abrigo dos Zelandónia. Podes ficar com o lobo, João Dalar. Às vezes causa tamanha distração que é impossível alguém concentrar-se. Prefiro não o levar, sem pedir primeiro autorização à Zelandónia. Se ninguém se importar, disse João Dalar, olhando para Morizan, Manvelar e os outros. Não há problema, pode ficar, replicou Manvelar. Ayla agachou-se e olhou para o animal. Fica com João Dalar, ordenou, indicando o mesmo com a mão. O lobo tocou na criança com o focinho, arrancando-lhe uma gargalhada, e depois sentou-se. Ganindo, de preocupação, viu Ayla abalar com a bebé, mas não a seguiu. Quando chegou ao imponente alojamento dos Zelandónia, bateu na tela e anunciou-se. É Ayla. Entra, disse a voz familiar da primeira entre aqueles que serviram a grande mãe terra. Um acólito afastou a cortina e Ayla entrou. Embora houvesse candeias acesas, lá dentro reinava a escuridão e ficou imóvel durante um instante até os seus olhos se habituarem. Quando por fim conseguiu ver para onde ia, distinguiu um grupo de pessoas sentadas perto da enorme silhueta da primeira. Junta-te a nós, Ayla, convidou ela. Ficara em silêncio, consciente de que a escuridão interior deixava as pessoas momentaneamente cegas. Enquanto Ayla se dirigia para eles, Jonayla começou a inquietar-se. A mudança de luz desconcertara a pequena. Dois acólitos abriram espaço para ela e Ayla sentou-se entre eles. Mas antes de fixar a sua atenção na atividade que se desenrolava ali dentro, teve de acalmar a filha. Pensando que talvez tivesse fome, tirou o peito e deu-lho. Todos esperaram. Ela era a única ali com uma criança e questionou-se se interrompera alguma coisa importante. Mas tinham-lhe dito que a Zelandoni queria vê-la. Quando Jonaila se acalmou, a primeira disse: Que bom ter-te aqui, Ayla. Não te vimos ontem à noite. Acabámos por não vir ao acampamento da reunião, explicou. Alguns dos que não a conheciam surpreenderam-se com a pronúncia de algumas palavras. Sentiram curiosidade, pois nunca haviam ouvido nada parecido. Conseguiam entendê-la. Ayla falava bem o idioma e tinha uma voz grave e agradável, mas o sotaque era estranho. Tu ou a bebé não se sentiam bem? Quis saber a primeira. Estávamos todos bem. Jondalar e eu fomos acomodar os cavalos. E no caminho para aqui vimos Lanoga e Bolagã, que tentavam construir um abrigo. Não tinham o material necessário e esforçavam-se por colocar os postes da tenda. Ficámos a construir-lhes um abrigo. A primeira franziu o sobrolho. Onde estavam Tremeda e Laramar? Lanoga disse que discutiram. Laramar foi-se embora, dizendo que ia ficar num alojamento afastado. Tremeda foi atrás dele e nenhum regressou. Janida acaba de me dizer que viu Tremeda a noite passada com os homens e que estavam a beber barma e a jogar. Suponho que se deve ter distraído, comentou Ayla. Assim parece, disse a Zelandoni da Nona Caverna. Embora fosse a primeira, continuava a ser responsável pelo bem-estar da sua caverna. E as crianças, agora, têm onde ficar? Construíram-lhes um abrigo completo, indagou um homem que Ayla não conhecia. Não é tão grande quanto este, retorquiu ela com um sorriso, abarcando com um gesto o abrigo amplo de Zelandónia. Jonaila parecia saciada. Afastou-se e Ayla levantou-a, apoiou-a no ombro e deu-lhe umas palmadinhas nas costas. Como não vão dividi-lo com ninguém, bastava que tivesse espaço para a família. As crianças Tremeda e Laramar se decidir regressar a casa. Que simpático da vossa parte, comentou alguém num tom que parecia de desdém. Ayla olhou nessa direção e viu que fora a Zelandoni da 14ª quem falara. Uma mulher mais velha e muito magra, cujo cabelo ralo parecia estar sempre a escapar-se do rolo. Ayla notou que Madroma, que se encontrava sentado perto da 14ª, ao lado da Zelandoni da 5ª caverna, se voltou para a fitar com uma expressão condescendente. Fora ele quem perdera os dentes da frente numa luta com Jondalar quando eram miúdos. Ayla sabia que Jondalar não gostava dele e suspeitava que o sentimento era mútuo. Ela também não o apreciava por aí além. Devido à sua capacidade para interpretar todas as gradações das atitudes e expressões, intuía uma certa duplicidade nos seus modos, uma certa falsidade nos seus risonhos cumprimentos e pouca sinceridade nas suas palavras de boas-vindas e cordialidade, mas sempre tentara tratá-lo com cortesia. Ayla tem um interesse especial pelas crianças dessa família, explicou a primeira, procurando dissimular a sua irritação. A Zelandoni da 14ª transformara-se num incómodo, desde que ela era a primeira, e tentava sempre provocar alguém. A mulher considerava-se a seguinte na linha sucessória e esperava ter sido ela a primeira. Nunca superara o facto de a Zelandoni da 9ª, mais jovem, ter sido escolhida no seu lugar. Parecem precisar, afirmou o homem que fizera o comentário um pouco antes. Jonaila tinha adormecido no seu ombro. Ayla pegou na manta e estendeu-a no chão. A jovem acólita à sua direita afastou-se para dar espaço e Ayla deitou o bebê na manta. Sim, precisam, disse a primeira, abanando a cabeça. Depois apercebeu-se de que Ayla não conhecia aquele homem. E embora ela já tivesse, sem dúvida, ouvido falar dela, também não a conhecia pessoalmente. Creio que nem todos os presentes conhecem a minha nova acólita. Acho que está na altura de algumas apresentações. O que aconteceu a John O'Call? inquiriu a Zlandoni da quinta caverna. Mudou-se para a 19ª caverna, retorquiu a primeira. Ficou fascinado pela gruta branca, descoberta no ano passado. Sempre foi mais artista do que acólito, mas agora leva a sério a função de Zlandoni. Quer assegurar-se de que se faz algo de apropriado naquela caverna. Não, mais ainda, quer que seja o correto. Sentiu o chamamento daquela caverna branca e nenhum treino podia ser mais forte do que isso. Onde estão os da 19ª caverna? Não vêm este ano? Creio que sim, mas ainda não chegaram, respondeu aquela que era a primeira. Vou gostar muito de voltar a ver John O'Call. Senti falta dos seus talentos, mas por sorte chegou Ayla, que possui as suas próprias competências. É uma boa curandeira e trouxe consigo conhecimentos e técnicas interessantes. Fico muito satisfeita que tenha começado o seu treino. Ayla, podes pôr-te de pé para que te apresente formalmente? Ayla levantou-se e, dando uns passos, colocou-se junto da primeira, que esperou que todos a fitassem, e depois disse: permitam-me que vos apresente Ayla dos Zlandoni, mãe de John Ayla, abençoada por Doni, acólita da Zlandoni da 9ª caverna, a primeira entre aqueles que servem a grande mãe terra. Companheira de João Dalar, filho de Martona, antiga líder da 9ª caverna, e irmão de Joharan, o atual líder. Primeiramente foi uma mamutói do acampamento do Leão, os caçadores de mamutes que vivem para leste, e uma acólita de mamute que a adotou como filha do lar do mamute, que equivale à sua Zelandónia. Também foi escolhida e marcada fisicamente pelo espírito do Leão das Cavernas, o seu tótem, e é protegida pelo espírito do Urso das Cavernas. É amiga dos cavalos Winnie e Racer e da nova cria, Grey, e do caçador de quatro patas, a que chama Lobo. Ayla considerou que era uma recitação detalhada dos seus títulos e laços, completada com as devidas explicações. Não sabia se fora acólita de mamute, mas ele tinha adotado e treinado. A Donnie não mencionara que também fora adotada pelo clã, a quem eles chamavam de cabeças chatas. A única referência era a proteção do espírito do urso das cavernas. Ayla duvidava que a Zlandoni compreendesse plenamente o que isso significava, que ela pertencia ao clã, pelo menos até que Brode a repudiou, a amaldiçoou e obrigou a partir. O homem que falara antes aproximou-se de Ayla e da primeira. Sou o Zlandoni, da 26ª caverna, e em nome de Doni dou-te as boas-vindas ao acampamento da reunião de verão, de que somos anfitriões. Estendeu ambas as mãos. Ayla apertou-lhas. Em nome da grande mãe de todos, saúdo-te, Zlandoni da 26ª caverna, cumprimentou. Encontramos uma nova gruta, muito profunda. Produz um eco maravilhoso quando cantamos, mas é muito pequena, explicou o homem com visível entusiasmo. Temos de entrar a rastejar como uma cobra, e não convém que entrem mais do que uma ou duas pessoas, embora caibam três ou quatro. Creio que é demasiado pequena para a primeira, lamento dizê-lo, ainda que sem dúvida a decisão dependa dela. Prometi a John O'Call que lhe mostrava quando viesse. Como agora és a acólita da primeira, Ayla, talvez queiras vir também. O convite apanhou-a de surpresa, mas sorriu e respondeu: sim, gostaria muito.